Versículo 18 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para que ninguém se glorie perante Ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Último comando de Jesus Cristo a cada um de nós, antes de subir ao céu, foi esse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ir e fazer discípulo é a missão mais gloriosa, é a atividade, o envolvimento mais tremendo que eu e você podemos ter. Nós não sabemos disso até começarmos a experimentar viver assim, falando de Jesus. Testemunhar de Jesus para uma pessoa, para uma determinada pessoa, para alguém, às vezes até alguém desconhecido, é a coisa mais deliciosa dessa vida. Se você nunca experimentou, você vai experimentar. O que é isso? Porque quando você declara a alguém quem é Jesus, o que ele fez, o que ele faz, você está compartilhando da única verdade nesta terra que tem poder para a eternidade toda, salvando alguém, transformando alguém. Nós estamos começando um mês de uma campanha de oração pela salvação de algumas vidas. Como Paulo diz tão claro, a palavra da salvação é loucura para quem não a entende, para quem não compreende as coisas de Deus, para aqueles que perecem, que nunca tiveram nenhum encontro com Jesus, a palavra da cruz é loucura. Bem, para mim, esse texto, ele não apenas revela uma verdade, como ele me prepara para saber de algo e não me surpreender quando alguém ridicularizar ou não entender ou não aceitar a palavra de Deus. A primeira coisa que eu posso entender nesse texto é que, na hora em que eu e você formos compartilhar a palavra do Evangelho com alguém, a coisa mais natural de acontecer, mais possível de acontecer, mais normal de acontecer, é aquela pessoa achar tudo uma grande loucura. Isso é loucura demais. Porque o Senhor já havia dito que é assim. Então eu não preciso me surpreender lá na frente quando eu testemunhar de Jesus e descobrir que aquela pessoa está achando uma loucura essa conversa, essa palavra. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Eu posso ver alguém rindo, desacreditando, uma pessoa incrédula, uma pessoa às vezes até menosprezando o testemunho de Jesus através de nós. Mas se eu sou salvo, eu vou saber que aquilo que eu estou ministrando é poder de Deus para transformar. Nós começamos a anunciar desde semana passada esta campanha 30 dias de oração. 30 dias de oração pela vida de algumas pessoas. Muitos irmãos trouxeram os nomes. Se você não trouxe, você ainda tem a oportunidade de trazer mais os seus nomes. Mas nós vamos colocar diante de Deus em oração uma série. Nós temos quase 100 nomes ali que nós vamos orar e interceder todos os dias. Eu tenho questionado ao Senhor numa coisa. Deus, a gente lê a história da igreja no Novo Testamento, lá nos primeiros anos. A gente lê a história dos avivamentos, lê a história da igreja em Roma, no meio de toda aquela perseguição romana contra os cristãos nos primeiros séculos. E nós vemos milagres, nós vemos coisas sobrenaturais de salvação. E hoje nós estamos num ambiente, numa realidade em que não só as pessoas não querem saber de ouvir sobre Jesus, como também quando ouvem, não faz a menor diferença. Deus, a gente está testemunhando e parece que nada acontece. A primeira coisa que o Senhor foi me ensinando, estava ministrando uma vez na cidade de Coronel Fabriciano, e o Senhor usou um irmão para me falar exatamente isso. Nunca se guie pelo que você está vendo. Quando você proclama a palavra, tenha certeza de que ela penetrou o coração das pessoas. E nunca mais voltará vazia, nunca mais aquela pessoa se perderá por não conhecer a palavra, porque a palavra será uma semente que cai ali. Ah, mas pode ser uma semente que caiu em espinhos, a Bíblia fala sobre isso, mas eu tenho que julgar a semente, porque uma hora tem tanta semente que quem fica sufocado é o espinho. Acabou. Aquele dia naquela igreja eu entendi isso, eu estava preocupado ou talvez ansioso em ver a manifestação do evangelho, do poder, da palavra de Deus. E Deus usou um irmão para me falar claramente: não se guie pelo que você está vendo, tenha certeza de que a palavra foi ministrada. Então, é normal que as pessoas achem o crente um louco, um doido falando de Jesus. Só um parênteses, irmão, eu não estou falando das besteiras que alguém pode fazer em nome de crente ou evangélico ou em nome de Deus. Das esquisitices que não tem nada a ver com Deus e que muita gente faz. Da incoerência da vida de muita gente que se diz de Deus ou se diz crente no Senhor Jesus ou se diz alguém evangélico mesmo, mas que na verdade não tem uma comunhão com o Senhor Jesus. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com alguém que verdadeiramente caminha com o Senhor Jesus. A sua vida é guiada por Jesus. E quando começa a testemunhar, a tomar atitudes, decisões baseadas na palavra de Deus, é tomado como um louco. Não se importe de ser considerado um louco por causa de Jesus.